Puxa, que bom ter você aqui para mais um programa, segunda edição do nosso podcast Fundamentos Bíblicos de Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Nessa edição eu contarei a linda história de Jesus, meu Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar este pecador. Na verdade, eu não vou contar isso, nós vamos ouvir isso em mais uma canção de Sobre as Ondas do Mar. Um CD gravado por Hertha, Irmgard, Siegfried e Reinoldo, com hinos e cânticos tradicionais. Essa música, Cantarei a Linda História, é a segunda do CD e vamos ouvi-la agora. Cantarei a linda história de Jesus. Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Sou-me, então tomou-me pra com ele ir morar. Cantarei a linda história, De Jesus, meu Salvador, Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra eu morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história, De Jesus, meu Salvador, Eu realmente me empolgo com essas canções, não é só por causa do violino ou por vozes bonitas, a letra também nos cativa. E sabe por que que a mim, pelo menos, cativa? Espero que você também. Porque ela transmite uma verdade de uma forma bonita. Bonita porque bíblica e bonita porque do coração. Quem escreveu esse hino e quem canta com o coração reflete, cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. É a primeira estrofe, e se fôssemos pincelá-la de uma maneira mais completa, iríamos levar alguns anos tratando de tudo que transmite este pequeno verso, essa pequena estrofe, que cantaremos uma linda história. A de Jesus, o Salvador. Essa história, qual é? É aquela narrada nos Evangelhos, especialmente. A Bíblia tem quatro livros que falam da vida de Jesus na Terra. E é disso que trata aqui, de Jesus que veio salvar o pecador. E esse veio é as boas novas do Evangelho. Por isso, quando fala Cantarelli na história do Jesus que veio salvar o pecador, estamos falando dos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os primeiros quatro livros do Novo Testamento. Como foi isso? O Filho de Deus, Filho eterno, que sempre foi Filho, ele se fez homem. Como assim? O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou pecaram, e desde então nunca mais o homem teve paz com Deus, porque o pecado passou para todos. Dessa maneira, Jesus Cristo e Deus Pai tramaram, planejaram um plano antes da fundação do mundo. para redimir o homem, todo aquele pecador que se chega a Jesus. Esse Jesus que desceu, se fez carne, sendo Deus eterno, se fez carne, habitou aqui nesse mundo vil e habitou com misericórdia. Quantas pessoas doentes, ele sentia compaixão e curava, leprosos, coxos, homem com mão mirrada, mulher com fluxo de sangue, menina morta. Ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E ela levantou dos mortos. Jesus ressuscitou pessoas enquanto esteve aqui, mas isso não teria valor algum, nem para Deus, não teria um valor absoluto, pelo menos para Deus, e valor nenhum para nós, se ele não completasse a obra que o Pai lhe deu a fazer, que é morrer pelo pecador, dar a vida, o seu sangue, como substituto perfeito daquele que pela fé põe as suas mãos em Jesus e diz, eu confio no sangue de Jesus para me lavar dos meus pecados e me dar a entrada aos céus. E eu confio porque é o que a Bíblia diz. E essa história que nós cantamos. Antes de irmos para as estrofes 2 e 3, vamos ouvir mais uma vez? Você me acompanha? Então vamos ouvir. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Jesus Cristo deparou-me quando fraco para morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Perdi-me e ele achou-me. Quando perdi-me? A quando se refere esse perdi-me e ele achou-me? Desde o momento em que nos reconhecemos perdidos? Porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio para salvar justos, ele veio para salvar pecadores. E nós somos pecadores, só que ele não pode salvar todos. Só salva aqueles que se aproximam dele e o reconhecem como seu Salvador. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos nelas. Somos salvos pela fé, que nos faz reconhecer pecadores, nos dá o peso do pecado. E nós vemos em Jesus Cristo, nosso Salvador, que, estando perdidos, Ele nos encontra. Não somos nós que encontramos Jesus, porque Ele não estava perdido. Ele nos encontra, porque nós é que estávamos perdidos. Nós, os salvos, um dia fomos perdidos e podemos dizer, estava longe, longe do meu lar, Mas Jesus Cristo abraçou-me, então tomou-me, para com ele eu ir morar. Em João capítulo 10, Jesus fala quem nós somos. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, conhecem a minha voz e me ouvem. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Quem está na minha mão, ninguém as pode arrebatar. Nem o crente pode se tirar a si mesmo das mãos de Jesus, uma vez que esteja nela, uma vez que esteja em Jesus. Porque Jesus Cristo disse, João capítulo 10, ninguém pode arrebatá-las, as minhas ovelhas, das minhas mãos. Então, ele abraçou-me, tomou-me para com ele eu ir morar. João 14, versos 1, 2 e 3. Porque ele virá e nos resgatará. Do mesmo modo como ele veio e nós cremos que ele voltará. Porque é a mesma fonte que diz a palavra de Deus. A última estrofe dessa música. Jesus Cristo deparou-me quando fraco para morrer. É engraçado, porque a gente não está para morrer quando a gente está perdido. A gente já está morto. Efésios capítulo 2, quando vós estáveis mortos em delitos e pecados, sem Deus no mundo e sem esperança, assim nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Jesus Cristo nos lugares celestiais, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós estávamos mortos, mas ao cantarmos que estávamos para morrer, podemos nos lembrar da parábola do bom samaritano que Jesus Cristo contou, de um homem que foi assaltado e foi espancado até quase a morte. E outras pessoas passaram por ele sem dar atenção. Mas um samaritano, o bom samaritano, passou ali e sentiu compaixão e untou as suas feridas. Restaurou aquele homem, o levou no seu próprio, na sua própria cavalgadura até uma hospedaria, deu dinheiro para que fosse cuidado. E voltou depois para pagar todas as contas. Esse é Jesus Cristo. O bom samaritano, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. E ele, quando nós estávamos ali à beira do caminho, ele nos untou as feridas e nos salvou. E termina, então, dessa maneira. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Obrigado por mais este momento juntos. Mais esse encontro sobre os fundamentos bíblicos em hinos e cânticos tradicionais. Espero que seja de alento ao seu coração. Agradeço a sua companhia. Um abraço.